DJ Silvinho, o DJ que virou referência no baile. E claro, pelo seu jeito de tocar. E essa lágrima? Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. Saudade. É saudade de você, amor. É saudade. É saudade de você, Siri de Maracanã. É saudade de você, amor. É saudade de você, Carabao. A solidão vem machucar, o coração já quer parar, e você tão longe está. É saudade de você, amor. Saudade de você. É saudade de você, amor. Carabao, é o show que é sucesso em todo o Pará. Pra você dançar. Quando você me quiser. E quando? Quando resolver me amar. Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Carabao. Sei. Nos encantou, nos apaixonou. Já lhe abri meu coração. E você? Você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém, sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã. A noite já vai, dia já vem, e eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Calma que vai chegar. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Chamo Edmilson e traz. Traz mais uma cerveja e dois copos. E vou beber fingindo que ela já está aqui. Carabao. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. Que não vem. Sou Miguel Sarejo, Valdeci, Isaac. Durante esse tempo. E o Djama tomando todas aí. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber. Eu tenho muito medo de chorar.

sucesso em todo o Pará. Chegamos em Maracanã! Sinto o corpo todo arrepiar, é só ver você chegar nos lugares onde eu ando. Que é? A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde, seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. E cadê essa menina? Eu quero saber o seu nome, menina. Nosso amigo Dailson Martins. Por quê? Aí da conveniência. Fica com eu. Esquina do shopping. Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. Lá vem ela. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham ao andar. Se eu pudesse, te daria as estrelas no céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate, e bate por você, amor. Criei coragem, tinha que te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Gilson, lance é o nome da emoção. Verdade, sempre fechado com a gente, alô Gilson. Se prepara que hoje, segunda-feira, só me responder. Tem um Carabao de volta no palácio. Se prepara, Gilson. Não chora, então me escuta agora. Olha o chifre. Minha cabeça. Ai, ai, ai. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. O que você quer? Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, ai, ai. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Me lembro quando você me deixou. Quando eu mais precisava de você me abandonou. Pois é, né? Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim. O tempo foi passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando te esquecer. Mas não adiantava, tudo me lembrava você. você matou. Deixa eu abraçar aí nosso amigo Marcelo, Marlon, a Joane, a Josi, o Adriano. Agora, e o Marcelo Panda delas estão aqui. Mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração. Aquele abraço aqui do Silvinho pra você. É tarde demais. Sai fora. Não te quero mais, você matou meu coração. Você matou. Você matou. E agora ele ressuscitou. Vai! Manda açaí e pimenta. Fala, bebê. O tempo passa, eu tô sozinha, estou pedindo o seu perdão. Uma noite sem lua, sem você me sinto assim. Na nossa cama eu olho o cílio que você me deu. Bora, Santuza! Bora, César, pra cima! HD da GDB! Uma ilusão. Vai virar cearense o homem! Arrependida, eu peço o seu perdão. Juro que não vou errar, perder a razão. Sem querer eu deixei me levar, perdendo o que me faz feliz. Não, meu bem, não me deixe, eu preciso do seu amor. Sei que o nosso lance acabou, coração custa aceitar. Precisa de você pra bater. Cê acha? Acho que ele pode parar. Como louco eu te procurei, sem saber ao certo o que falar. Você diz que não, mas... Um abraço ao secretário de Agricultura, Maxi Souza, o empresário Renato lá de Bacuri. Em toda a nossa história eu me entreguei. Te dei a chave do meu coração e dia após dia eu te amei. Eu te amo. Te amo, te chamo, mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero você voltar pra mim. Te amo, te chamo, mas você finge não me ouvir. Te quero. Nossa cozinheira tá de beijo hoje. Alô, meu Didi! Parabéns pra você, sucesso! E que o Papai do Céu abençoe sempre a sua vida. Essa aqui tu canta pra vizinha fofoqueira que se mexe na tua vida. Se minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. E você pode? Eu posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso, e ninguém manda em mim. Não vai ser você. Já passei na sua vida, de sua vida esqueci. E quem quiser, quem quiser que fale de mim. Tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer: se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. É o Carabal que tá aí. Se eu quiser sair, eu saio com quem me der vontade. Minha liberdade tá aí, tá aí. Não devo nada a ninguém. Olha, pra você que perdeu um celular lá no banheiro, tá aqui com a gente, viu, celular? É de capa rosa. Sabe ou não sabe? Só eu sei. Porque a nossa vida em rotina se transformou. O que você quer? Tudo que eu quero é reacender a chama de uma paixão. E como um fogo ardia, sei que a gente pode ser feliz. Nosso amor não. Thank you.

O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintava de orelha sequer. Eu não gostei de pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender. Eu duvido tu negar. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem me dá nada de olhar sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Apaixonei por uma menina que tem 1,60m e uma tatuagem do seu ex. Ai, ai, ai. Ela é do tipo que acaba uma família, baixa e encosta nela uma vez. Viciou, né? E me viciei. Agora eu tô apaixonado. Olha onde eu entrei. Pega! Todo dia eu quero pegar ela. Não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Não consegui dormir pensando na lapada dela. O movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega. É pra tocar no paredão. Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando em só chamada recusada. Onde ele tava? Você na rua e eu em casa. Naquela tara, usando nada, não é mesmo. Doutora Catherine tá na área. Direto de Colares, Silvinho. A noite é varada. Esperando pra esfregar. Não dorme não que eu tô. E toma, toma. Tapa, tapa, tapa, tapa, varada. Tapa, tapa, tapa, varada na raba. Machuca, machuca. Ai, bebê. Professor Baixinho, Ailton de Maracanã. Tomando todas, garoto. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada. E tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, vem jogando a raba. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada. E tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela tá jogando a raba. Chega pertinho dela, vou mandar dar uma zentada. Oi, lá pra roubar essa safada. Para de olhar pra mim assim, se começava a dar um gosto de entender. Sei que eu faço gostosinho, uma linda minha lá no espelho. Você sabe que eu sou dessa noite toda. Hoje eu sou sua garota e você é meu boy. Eu sou dessa noite toda. Hoje eu sou sua garota e você é meu boy. Sou do paredão. Tchau. Você é macio, papai. Você é uma banda. É meu som, teclado. Segura a chama. Vai. Vai. Só no paredão aí, papai. Essa vai tocar nos paredões. E ela chega desse jeito. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ela ainda até o João e a galera animada. Cabeceira de loja, ela balança no bubão. Sai daí, novinha, deixa de provocar. Vai. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Sendo. saudade. É só de madrugada. Essa hora covarde, essa e vai. Sabe que eu não resisto. Corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é só. Quem tá com o copo, fala pra mim. Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço. Parceiro Maracanã. Aí do antigo recreio, Diana de Deus. Moleque é bom. Passo de Hilux, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Não gosta de cavalo, só da minha Hilux. As novinhas quando chegam. E lá vem ela! Gosta de gasolina. E elas gostam de gasolina. Bora, Pretinho! Quando eu ligo meu paredão, as novinhas fica louca na pegada do vaqueiro e elas pira na pegada do patrão. Vem dar na minha Hilux só porque eu digo. Tu gosta? Elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. DJ Silvinho, tocando a saudade furiosa no Carabao. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. E aquele beijo? No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Nosso amigo Clay Alves, aí do fofoqueiro da saudade. Passos, faça-me sonhar, me leva pro seu colo. Pode me saudade. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Hoje tem muito barco, Doguinho. Alisa meus cabelos. O meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Nosso amigo Nelson Preto, aí do açougue, estou na área. Valeu pela presença, viu? Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. DJ Silvinho. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Quando eu partir, não quero ver você chorar. E o nosso amor? O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Nosso amigo DJ Juanzinho, Yuri do Rock, o Jameson, lá de Garapé-Açu. Eu desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras. É saudade. É saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar. Família do Depósito de Bebidas, Renato do Bacuri, abastecido a festa de hoje aí, ó. E o meu casal Pérola de Coracisto na área. Quero te amar. Meu parceiro Hebito e Aline. E a gente tá no apoio também. Um abraço do Silvinho. Escuta o que eu te falo. Os carinhos meus, pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Você precisa. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Carabao. Fico louco até só de pensar que você. E as bandidas, Vanessa, Nayara e a Carol. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Carabao. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Tua tia. O Edinaldo da Pedreira, o casal Amanda, ouvido lá do Estádio Ban. Luiz Ferreira também, um abraço pra você. Não sei viver. Para lhe falar de amor, quando provei seu beijinho, a palavra me faltou, até perdi minha voz. Você ficou? Fiquei sem saber o que falar, tudo que eu tinha a dizer. E o nosso casal das fronteiras também da buraquinho, César e a Santuza. Ao lado do HD da GDP e a sua primeira dama. Obrigado, HD. Isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não é o Carabao. De Maracanã. DJ Silvinho. Deixa eu te amar só um pouquinho. Lá viu o gato. Sou um gato louco por carinho. E a gente tá carente. Carente. Amor, olha o morro! É como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha. E aparece a amarela de Salinas. Ser minha casa. Só come pelo lado, ele. Quando tu vê, meu. Em cima do telhado. Já era. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Lá vem o gato! Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Gato está morando em meu quintal. DJ Silvinho. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Você me ama. Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. E cada dia. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade. Nosso amigo Pedro Henrique. E a Drolândia e Ferreira estão aqui. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. E a nossa empresária Mega Fabiola. Lá das lojas Fabiola Mega Star e Fabi Make. O tio já foi dormir, tia. José e Josiane. Dale, DJ Silvinho. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Demora não, não demore tanto. Carabao, o furioso do Marajó. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente. Denizinho mais pobre aí, é só Cúmula. Lá de São Francisco do Pará. Eu aprendi a ser só. Nossa amiga Kelly, Daniela. E a Dávila, Siri. Não demore tanto. Sozinho vou sofrer. Oh, oh. Vai não? Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. E a distância? A distância é ruim. Eu vou chorar até você voltar. O sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Aqui, aqui. Sempre a esperar. Vem te embora, bebê. E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. E a família Fox e Castanhão, Paulo Pressão e a primeira dama, tudo César e a Maria, estão aqui. Não vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. E o telefone? Preto, bora pra cima! Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana, você é tudo que eu mais quero, vem me escutar! Carabao, o show que é sucesso em todo o Pará. Segura! Coração preto promoter. Em pleno domingo. E tá socado aqui, garoto. Depois de tanto tempo, eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho. Bora, preto! E nada é tão difícil. E nada é tão ruim. É o Círio de Maracanã, papai. Você é a minha vida. Ele é meu mundo. Você é o que eu preciso. E ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra parar. Nossa amiga neguinha, primeira dama, Adria Mendes. Caber. E Ascúlia Mendes. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Não me peça pra parar. Porque eu me acostumei. Casa tá com ele, namorando com você. Isso é bom demais. Isso é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece.

dia, né? E quando chega a noite, você não dorme, né? Eu não consigo dormir. E o coração? O meu coração acelera. E eu sozinho aqui. Eu moro do lado da cama. Nosso amigo Frank Silva da Rádio Clube de Maracanã. Olhos tá por aqui com a gente. Um abraço no seu vinho. O telefone na mão. Fala, menina. Vê a menina chorando o gelo que você me deu, achando que você já me esqueceu. Não sei se foi você ou se fui eu, menina. Empresário Gerson Martins. Menina, eu tô ficando com a sensação que eu fui a pista e você o avião. Você é o trem e eu a estação, menina.